vou contar agora uma história que aconteceu na minha cidade, baseada em fatos reais. Gente, preste atenção, deixa eu cantar. Ouça aí, ó, ó. Mas rapaz, o que me aconteceu na minha cidade do interior? Eu, vaqueiro de Hilux, a novinha logo me avistou. O papai aqui não é besta não, a carona logo ela aceitou. De cara não rolou muita conversa, pro motel a gente deslocou. Ô novinha, me diz o seu nome? Me chame de Márcia, meu amor. Toda afobada eu tirei a roupa e passei logo meu rolo compressor. E tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, ru. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, ru. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, ru. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, ru. Ai, que delícia. Massinha tão muito carinhosa, depois de uma noite de amor. Enquanto eu vestia a minha roupa, ela falava: eu gostei. Gostou? Aí que começa a ficar estranho. Telefone tocou, fui ver qual é. Enquanto eu falava, eu vi Marcinha fazendo xixi no banheiro de pé. Comecei a ficar confuso, sem entender, eu fui perguntar: ô menina, seu nome é Marcinha? Sim, mas no documento é Gilmar. Como? No documento é Gilmar. Gente, no documento é Gilmar. Ah, no documento é Gilmar. Eu fiquei impressionado, não sabia o que falar. Pra não dar viagem perdida, eu passei a chibata no tal do Gilmar. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Uma cachorrada com da aventura. Comigo não tem essa não, viu? Gilmar, Massinha, se escorregar, cai sentado do mesmo jeito.